ama de verdade, não há tempo nem idade. Basta se querer, você me fez sonhar, me fez acreditar que era tudo de verdade, que era só felicidade. Mas eu perdi você. Fazer essa paixão, eu sei, você sabe. A saudade não tem braços, mas aperta o coração. Tento, quem sabe, refazer essa paixão, eu sei. Não tem braços, mas aperta o coração. Quando se ama de verdade, não há tempo nem idade. Basta se querer, você me fez sonhar, me fez acreditar que era tudo de verdade, que era só felicidade. Mas eu perdi você. Refazer essa paixão, eu sei, você sabe. A saudade não tem braços, mas aperta o coração. Tento, quem sabe, refazer essa paixão, eu sei. Saudade não tem braços, mas aperta o coração.